minha pequena luz. Eu vou fazer brilhar onde quer que eu andar. Hei de fazer brilhar, mesmo onde moro aqui.